É suavemente que entramos no primeiro Caso Fazem, Caso Tocam, deste mês de junho de 2010. O programa que vos vai habituando desde 2007 a ter aqui uma banda por semana em destaque. O projeto que hoje aqui nos traz, já há algum tempo que andámos atrás deles, não só deste projeto de seda, mas acima de tudo por causa dos Dona Maria, e já vamos perceber qual é a ligação de ambos, prende-se com, enfim, os seus mentores. A razão pela qual convidámos Miguel Meira, portanto, que está ligado a ambos, ou seja, Dona Maria e Seda, sendo que este é o mais recente, embora também não seja aqui que tinham começado, começaram por outras bandas, que aliás aqui deram conhecimento aqui da Boa Nova, e, enfim, Dona Maria, que por sua vez estão em banho-maria, até para fazer frases que estão no vosso blog. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Miguel. E é como parecer que o recebemos aqui, e há pouco dizia que já há algum tempo que andam atrás de vós e não tínhamos conseguido arranjar datas de conciliação para falarmos. Enfim, foi agora com alguma pena nossa não ter sido antes, a propósito dos dois álbuns dos Dona Maria, que de qualquer maneira não passaram aqui à margem da Boa Nova, porque têm ampla divulgação, como merecem, mas vem aqui a propósito agora de uma coisa de veludo, do Seda. Quando é que perceberam que havia espaço para revisitar aquilo que você próprio designou de loucos anos 80? Eu acho que o espaço já existe há algum tempo, não é? Nós é que não tínhamos espaço na nossa agência, na nossa agenda, digo nós, digo eu e o Ricardo Santos, para embarcar neste projeto Seda. Na altura, quando a ideia surgiu, estávamos no segundo disco dos Dona Maria e não tínhamos tempo para nos dedicarmos como o projeto merecia. E aproveitámos a pausa dos Dona Maria para finalmente produzirmos esta ideia e este disco. Fui. peça que prende-se com a saída da Marisa Pinto. Sim, prende-se. Neste momento posso anunciar, já foi anunciado na imprensa, já temos nova vocalista. Nossa, quase conterrânea, portanto. É, sim, aqui de Coimbra. Uhum. É, que nos agradou muito também não ser também de Lisboa, nada contra, é porque já somos dois, não é? E assim... Íamos quase buscar os mouros, não é? Mas... Não. Neste caso, estamos a estender os Dona Maria pelo território todo, que a brincar, a gente brinca, mas traz outros pontos de vista, outras formas de ver, que a nós nos agrada muito. É, para além de Coimbra, está na moda. Eu vou dizer isto porque vamos pegar aqui a quantidade de bandas que surgiram pós-Teddy Boys em Coimbra e que têm tido alguma... Foi um ascendente, não é? Sem dúvida. Claro, estamos aqui a puxar a brasa à nossa sardinha, pertencemos ao distrito. E a gente puxa também à nossa nova cantora, que quando ouvirem acho que no mínimo vão ficar surpreendidos. Estamos a falar da Patrícia Roque, não é? Da Patrícia Roque, exatamente. Que, ao que julgamos saber, surgiu de ter havido praticamente 6 dezenas de pessoas para o cargo, não é? Um casting muito grande, feito em 2 fases. A primeira foram essas dezenas que disse e dessas todas selecionámos 7 para uma segunda fase em que a Patrícia se destacou logo de início. Lindo daqui, e é este que nos traz aqui a cedo, tem uma voz lindíssima, que é da Gabriela Barros, que se nota quer no disco, e é o que vamos saber, não que tenhamos assistido, também ao vivo. Dizem as boas vozes que no Santiago Alquimista foi um concerto memorável. Foi muito bom, de facto. Foi muito bom, e a Gabriela tem, nós apostámos nela, como é óbvio, também ganhou um casting que nós temos feito assim, e tem-nos surpreendido muito devido ainda, digamos que ela é uma novata, não é? Mas também para um projeto dos anos 80 interessava-nos alguém que não tivesse muita experiência e uma ingenuidade, entre aspas, para encarar a música, porque era exatamente assim nos anos 80 as bandas em que estavam a encarar a música, não é? E nesse caso eu e o Ricardo, por defeito profissional, já não temos tanta ingenuidade quanto ela, e ela trouxe-nos isso, essa frescura, e também nos agrada muito. Oh, questão dos anos 80, foi difícil a escolha destes temas, destes 11 temas? É sempre difícil, é um espólio muito grande, não é? Não é fácil chegarmos aqui a uma short list, uma lista curta de 11 canções, com alguns pressupostos. Era uma mulher que canta, portanto, a escolha das letras, tivemos algum cuidado nisso, músicas emblemáticas. Digamos que não foi um processo rápido, e pelos bons motivos, porque há muito por onde escolher, e deixou-nos muita pena algumas músicas estarem de fora, não é? Mas só cabem algumas. Tenha já o feedback de algumas pessoas que, ao ouvir a versão do Seda, é para eles a primeira vez que ouvem grande parte destes temas? Eu estou habituado agora a pensar no Seda, e com o tempo, com a distância, a gente acaba por ter a mente um pouquinho mais lúcida. E acho que Seda serve basicamente para duas coisas: para reviver ou para descobrir. Reviver quem viveu os anos 80, uhum, de uma forma mais próxima. E para descobrir quem só ouviu falar numa música ou outra, mas não tem um... No caso da Gabriela, algumas músicas ela não conhecia. Portanto, se a vocalista não conhece algumas músicas, claro que há uma faixa etária de público que descobre estas músicas através do Seda, que a nós nos dá muito gosto, claro. Dizia-me há pouco, e aliás tinha lido também já na imprensa, que tem havido um reviver, ou seja, há pessoas nos seus 20 e poucos anos, né, que ouviram agora o álbum do Seda, vão à procura dos Ban, dos Radar Kadhafi, alguns mantêm-se, né? Falamos aqui nos Juntos e Pontapés, mantêm-se, o Jorge Palma. Há bandas que renasceram por via desta necessidade. Eu acho que sim, tivemos muito, muito gosto nisso. Algumas dessas bandas acabaram por por vários motivos, como as bandas acabam. Mas não é por causa disso que não tiveram grande peso em todo esse processo, não é? Nós fizemos questão de não ir buscar só canções de quem está no ativo, mas de quem naquela altura deu cartas. No fundo da avenida, bebendo um capilé, 40 graus à sombra, nas mesas do café, aquela rapariga, eu já nem sei o que que conhecem a vossa obra, o vosso trabalho, e enfim, não falamos só dos Dona Maria, fomos a Chalfame, tanto que anterior, Lisboa, ou seja, Francesa, já vos conheciam de versões. E, aliás, grande parte delas muito bem concebidas. Portanto, dou aqui os meus parabéns. Isto é uma opinião muito pessoal, mas sei que é partilhada por grande parte dos nossos ouvintes. Ou seja, já havia aqui uma experiência e um gosto pessoal em fazer reviver temas. Sem dúvida. E mesmo nos Dona Maria, digamos que é a nossa casa da nossa música original, também fazemos sempre duas, três versões. É um gosto que nós temos, um prazer que nos dá, e não é assim tão fácil como se possa imaginar, porque se correm riscos, não é? Por exemplo, neste disco de Seda, excetuando o António Variações, que já não está entre nós, todos os outros artistas estão, não é? Portanto, o risco, como dizia alguém, é pá, vocês ainda correm o risco de andar na rua e um deles bater, caso não goste, não é? Pois, acho que não chega a tanto, mas digamos que fazer homenagens e tributos a artistas que já não se encontram entre nós, digamos que é um pouquinho mais cómodo, embora o peso aumente pela responsabilidade, mas não temos a pessoa à nossa frente num espetáculo como nós tivemos, por exemplo, em Gaia, em que o baixista e autor do Irreal Social, um deles, estava à nossa frente. Eu pedi desculpa no palco, esperava que não tivéssemos estragado a música dele. Mas não sei se você fala de João Loureiro, não? Do baixista, do Francisco, salvo erro. Também foi um dos autores, eles fizeram a música todos juntos. E ele não, ele tinha o nosso disco, foi lá para pedir autógrafo, muito humildemente e simpaticamente. Gostou muito do álbum, gostou muito de ver lá a música dele. E é assim que nós temos encontrado no Atia, estávamos na SIC, a convidada era a Lena D'Água. Também ouviu, nós tocámos o Olho ao Robô. E cruzámos com o Zé Pedro dos Chutes também, que elogiou a nossa versão, gostou muito. Enfim, é mais pós-edição do disco, quando a gente toca ou dá uma entrevista aqui, que nos cruzamos, como eu tinha dito, pelo facto de estarem entre nós. Vamos nos cruzar aí, não é? Quando a cabeça não tem juízo, quando te esforças mais do que é preciso, o corpo é que paga. O corpo é que paga. Deixa-o pagar, deixa-o pagar. Se tu estás a gostar. Cabeça não se liberta das frustrações, inibições, toda essa força que te aperta. O corpo é que sofre as privações, mutilações. Lá, tá, tare, rara, tá, tare, rara, tá. Cabeça está convencida de que ela é a oitava maravilha. O corpo é que sofre. O corpo é que sofre. Deixa-o sofrer, deixa-o sofrer. Se isso te dá prazer. Cabeça está nessa confusão. Estás sem saber que has de fazer. Ingeres tudo o que te vem à mão. O corpo é que fica. Fica a cair sem resistir. Lá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá. Cabeça rola para o abismo. Tu não controlas esse nervosismo. A unha é que paga. A unha é que paga. Não paras de roer, nem que esteja a doer. Cabeça não tem juízo e consomes mais do que é preciso. O corpo é que paga. O corpo é que paga. Deixa-o pagar, deixa-o. estás a gostar. Deixa sofrer, deixa sofrer. Se isso te dá prazer, deixa cantar, deixa cantar. Houve alguma dificuldade no que diz respeito aos direitos de autor, já que falamos disso? Houve... Agora, se houve alguma vez alguma música que tiveram deixado fora, precisamente por essa dificuldade? Houve duas músicas que ficaram de fora. Uma delas tocamos ao vivo, que é o Amor dos Heróis do Mar, que um dos seus autores, não sei qual, mas também por acaso... Não interessa, está no seu pleno direito. Portanto, não foi autorizada a música, mas nós apresentamos ao vivo essa mesma versão. E a outra? A outra, deixa-me ver se eu me lembro, para não errar. Faltam por aqui, por exemplo, o GNR. Exatamente, falta um tema de GNR. Falta um tema de GNR que também não foi aprovado por um dos autores. Repare, juntando todos os autores das músicas todas, portanto eram com essas duas, depois nós tivemos que gravar outra, mas pronto. Digamos que estamos a falar algo perto de 50 pessoas para autorizarem. Duas não autorizaram, digamos que é uma esmagadora maioria que ao ouvirem as versões autorizaram, o que nos deixa feliz, não é? Eu lembro-me disso porque, assim, olhando para isto, uma pessoa fica sempre na ideia de recordar outras coisas dos 80, não é? Claro. E algumas, o GNR são, enfim, uma das grandes bandas dos anos 80, e não só, é por diante. Heróis do Mar também, não é? Fez-me lembrar aqui a questão do Carlos Paião, de que vocês participaram num tributo, vocês, quando digo vocês, são os de... Dona Maria, e peço desculpa de fazer aqui alguma alusão e fazer alguma confusão eventualmente, não. Porque estamos a falar das mesmas pessoas, só falamos da vocalista, não é? Sim, sim. Que é um tema que no tributo de Carlos Paião é dos mais bem conseguidos. Não houve a tentação de voltar aqui a replicar este tema ou outro de Carlos Paião? Não, porque nós vamos continuar a tocar ao vivo no nosso concerto dos Dona Maria, não é? E digamos que isso faz parte, embora eu e o Ricardo estejamos a produzir vários projetos e acho que vem aí mais, depois a seu tempo a gente fala. Mas falo. Ainda não posso mesmo, porque é uma ideia ainda muito crua. É muito crua ainda. Mas talvez dentro de algum, até o fim do ano, esperemos que sim. Mas são mundos, talvez se toquem, porque somos os mesmos, não é? Que estamos a produzir, mas acho que ouvindo Seda e ouvindo os Dona Maria, mas ao mesmo tempo são universos distintos, não é? E digamos que o vinho do Porto faz parte do nosso universo dos Dona Maria, sem dúvida nenhuma. Deixa-me rir. Essa história não é tua. Falas da festa, do sol e do prazer, mas nunca aceitaste o convite. Tens medo de te dar. Conheces os cambiantes do seu sabor. Nunca seguiste a sua pista. Do regaço à nascente. Não me venhas falar de amor. Escondido a vida inteira, domingo, sábado, de cor, o que vou dizer segunda-feira. Deixa-me rir. sou esse curioso alambique. Onde são destilados noite e dia o choro e o riso? Deixa-me rir, ou então deixa-me entrar em ti, ser o teu mestre. Projeto paralelo, não, aos Dona Maria. Significa isto, para já, porque o Dona Maria, ao que sabemos, contam ter um disco ainda até o final de 2010. Esperemos que sim. Uhum. No máximo, início de 2011. Seda é um projeto para ter continuidade, ou seja, para ir rebuscar mais temas dos anos 80, ou anos 70, ou anos 90? Rebuscar temas. Uhum. Se anos 80 ou 90, ainda estamos a ver. Ainda vamos tocar este ao vivo, muito, esperemos nós. Uhum. Mas será um projeto de versões, o próximo disco, certamente. Um terceiro disco, já não sei. Agora o próximo disco será mais um disco de versões. Qual o universo? Ainda estamos a pensar nisso. Não é obrigatório ser dos anos 80. Uhum. Se vi aqui ao vivo, quem nos vai ver, já poderá ver aqui experiências em temas novos? Seda? Não, de momento não. De momento ainda não. Neste momento estamos a tocar, ainda é um disco novo quase, né? Ainda estamos a tocar. Poderemos pôr, como eu lhe disse, tocamos o tema Amor dos Heróis do Mar, que não está no disco. O tema dos Heróis do Mar ainda não tocamos ao vivo, mas vamos começar a tocar também, gostamos muito, que é o Efetivamente. Do GNR. E temos algumas ideias, por exemplo, o tema dos Roquivários, que nós gostamos muito. Cristina, não é? Era o Cristina, por exemplo. Claro. É esse mesmo. Estou a puxar pela memória agora. É esse. Eu nasci em 72, ou seja, passei. Era teenager nos anos 80, portanto. Sim, também eu. Então, por aí, só vai recordando alguma coisa, não é? Sim, a gente lembra-se. Do Jafo Mega, pusemos a malha do baixo do tema Ribeira, penso eu. Está na nossa versão da Rapariguinha do Shopping. Há ali uma mistura de Pink Floyd, Jafo Mega e Rui Veloso, porque há aquelas moedas do Money. Não é um sample porque nós reconstruímos, mas fomos buscar a ideia ali assumidamente, inspirado em. E a malha do baixo é do Jafo Mega. Já me tinha percebido. E de onde já estava aqui, antecipámos a pergunta. Sim, e é assumido, não é, não é plágio. Portanto, ao vivo, Seda, e algumas experiências de outros temas dos anos 80, que neste momento é o nosso universo, sim, isso a gente faz. Agora, do próximo disco, ainda não, ainda é cedo. A rapariguinha do shopping, bem vestida e petulante, desce pela escada rolante, com uma revista de bordados, com um olhar rutilante e os sovacos perfumados. Boa Nova, um mundo de emoções. Yeah. Quando está ao balcão, é muito distante e reservada. Nos lábios, um bom batom. Sempre muito bem penteada. mel e crayon. São as pessoas que lá estão. São pessoas como eu, agora os seus 30 e tal anos, mais, menos... É tudo. É giro. Isto é um disco que já ouvimos filhos oferecer aos pais e pais oferecerem aos filhos e pessoas muito novas que não conhecem a maioria dos temas. Acho que há tudo, mas digamos que ali, a grosso modo, entre os 20 e os 45 anos, talvez. Ou mais. O Foram Cardos, Foram Prosas é um daqueles temas do MEC, não é? Do Miguel Esteves Cardoso, de que foi na altura lançado pelo Manuel Amora Guedes, que eu, ao que eu me recordo, ou saiba, julgo que foi o único tema que ela terá gravado. Não tenho ideia de que tenha gravado mais músicas. Ela gravou esse single, não foi? Exatamente. Que eu me lembro também. Portanto, este é daqueles mesmo que andava provavelmente perdido, como poderíamos andar perdido a Gabriela Chaffe, que também desapareceu um bocado do mapa, não é? Que agora a Rita Guerra acho que... Exatamente, fez uma nova versão, exatamente. Lindíssima. Sim, sim. Foi nossa convidada há 15 dias, portanto, e falámos aqui precisamente sobre isso. É muito bom que apareça de vez em quando coisas que façam, que sejam revivalistas, não é? Passe o termo da saudade. Eu penso que sim. Nós já com os Dona Maria, e agora não me querendo estender muito, mas eu vivi no Brasil há alguns anos e senti todo o amor à música que eles têm, à música deles. Não num sentido de pátria complexada em lhe dar o nome, não é? Mas por sentir a sua própria música. E sempre me fez muita impressão, embora hoje esteja bem melhor, mas mesmo assim, na minha opinião, ainda falta muito, de não termos uma memória cultural mais vincada. É, acho que se jogou fora, entre aspas, muitas obras-primas. E mesmo nos Dona Maria, hoje, por exemplo, misturar um pouco de eletrónica com fado, já não é tão... Já, não é? Mas nós começamos com o XL Fame, experiências com fado e eletrónica no ano 2000, não é? Lançámos, portanto, já foi há 10 anos. E, uma altura que ainda era sacrilégio fazer. Era um sacrilégio, e nós apresentámos isso em bares, em que as pessoas ficavam a olhar para nós, tipo, de onde é que estes animais vieram. Mas animais não seria tanto mais extraterrestres, eventualmente. Ou isso, pronto, para não nos ofender muito a nós próprios. Mas era giro que era um mar, que aquilo era segunda-feira à noite, não é? Os bares segunda-feira à noite, ou estão fechados ou não têm ninguém, e ao fim de um tempo, e durante 8 anos que nós estivemos lá, aquilo era sempre casa cheia, não é? E usámos sempre para fazer algumas experiências que víamos que o público aderia bem, embora de início estranhasse um pouco. Portanto, acho que é muito válido, voltando à sua questão, A mim, particularmente, dá-me muito gosto que se puder contribuir com 0,0000, ínfimo, 1%, para que algumas obras sejam, no mínimo, algumas grandes obras, e grandes artistas, e grandes vozes, e grandes bandas, sejam, no mínimo, relembradas, acho que só nos faz bem. Agora, pegando as suas palavras e reportando-se que há 10 anos faziam isto, felizmente muita coisa mudou, não é? Mudou. No ano passado, ou já há 2 anos, os Novembro já aparecem com uma guitarra de fado elétrica, não é? Sim, sim, sim. Portanto, os velhos do Restelo também ou foram morrendo, eventualmente, ou foram apaziguando, não é? Sim. Não quero com isto dizer que nós fomos os primeiros a fazer isso, houve outras bandas que fizeram noutro estilo. Sétima Legião, na altura, apareceu a misturar pop com música tradicional muito bem, e houve mais bandas. Agora, nós podemos ter e o Rodrigo Leão, portanto, a fazer, por exemplo, a senda desse trabalho. E temos a Naifa, não é? Portanto, a Naifa também. E agora, felizmente, retomaram a estrada após o infortúnio do ano passado. Bem. Exatamente. Hoje já nada é improvável e nada, então, muito menos impossível. Eu acho que não, e ainda bem, estamos mais saudáveis, entre aspas, musicalmente, não é? E até as coisas às vezes peca até por exagero, não é? Acho que o público às vezes também olha com alguma desconfiança, porque digamos que o fado é moda, não é? Há uns tempos para cá. E o público, não estou a dizer que os artistas façam isso, mas como há muito produto musical, ou com uma abordagem ao fado, ou sendo mesmo fado, em que o público, e eu também sou público, não é? Nós todos somos público, em que olhamos e às vezes perguntamos, mas que raio, agora de repente tudo já nasceu em alfama e canta fado desde os 3 anos. Quando há 10 anos ninguém percebe o que eu quero dizer. Sim, sim, vamos até sintetizar. Era piroso gostar-se de fado, não é? Era, sem dúvida nenhuma. E agora é moda, não é? Agora, já há um tempo. Em alguns casos até é elitista, não é? Gostar-se de fado. É, exatamente. Ainda maior, quer dizer, acho que todos os motivos são válidos. Agora, o que eu acho é que o tempo vai fazer uma triagem de quem, de facto, fez as coisas com a verdade de sentir aquilo que está a fazer. É uma depuração, não é? Sim, sim, sim, sim, sem dúvida. Do meu Diversos temas, percebemos que já vem aí uma segunda escolha. Passa a disco, praticamente que há essa vontade e há uma editora que vos apoia, não é? Imaginando que não havia uma editora interessada no assunto, teríamos o CD na mesma? Dificilmente. Podia-lhe dar uma resposta poética e romântica. Que hoje em dia se pode colocar a música na net e as coisas conhecem-se. Quem dera que fosse assim já, mas neste momento acho que é um mito isso, ainda. Que a internet, por si só, nós pomos lá música, vendem-nos um bocado essa ideia agora, vendem-nos às bandas, aos artistas, e eu estou à vontade porque desde 2003 com os Dona Maria que invisto muito tempo em net, em blogs e agora mais recentemente outras coisas, sites e Facebooks e tal. É uma coisa que eu gosto e que investi sempre muito com o contacto direto com o público sem intermediários. Mas a outra promoção dita mais convencional, como esta que nós estamos a fazer neste momento, é importantíssima. Portanto, respondendo de uma forma clara, sem a editora, não vou dizer que não, mas seria bastante mais difícil. E onde é que os CDs estão no seu melhor elemento? É no público, à frente dele e a tocar, ou em estúdio quando estão a orquestrar estes temas, estas novas versões? Nós somos um bocado, com todo o respeito por nós próprios, somos um bocado esquizofrénicos, porque... Nada como ser próprio a escolher os temas. Somos um pouco, porque em vários âmbitos nós fazemos um espetáculo dos Dona Maria que tem uma carga emocional diferente de seda, mas um jornalista há um tempo, não me lembro quem foi, peço desculpa, dizia que se eu concordava que Dona Maria era um bom drama, que se fôssemos para filmes, não é? E que seda era uma boa comédia romântica. E eu acho que sim. E nós gostamos, acho que como todos nós também, depende dos dias, temos esses dois lados, não é? E mais. São universos que se tocam, mas que ao mesmo tempo é uma esquizofrenia saudável, digamos assim. Entre chuva dissolvente, no meu caminho de casa, dou comigo na corrente desta gente que se arrasta. Metro, túnel, confusão, entre suor despertino, mergulho na multidão, no dia a dia sem destino. Putos que crescem sem se ver, basta pô-los em frente à televisão, onde um dia se esquecer, rasgar retratos, largar minha mão, onde um dia se esquecer, como eu quando cresci. Será que ainda te lembras do que fizeram por ti, e o que foi feito de ti, e o que foi feito de mim? do que foi feito de ti. Já me lembrei, já me esqueci. Falou há pouco do jornalista, eu aproveito aqui o que está aqui no interior do vosso disco, as palavras de João Goberno, que vou tirar aqui uma parte. Quem muda de casa, e aliás o tema que ele escolheu aqui para título é mudar de casa, quem muda de casa não deixa de ser quem é. Até porque com a elegância e o carinho aqui postos em campo, a alma não se perde. Pelo contrário, fica a ganhar e muito com o toque da seda. Aqui vem buscar a alma lusitana, não é? Alguns destes temas já eram eternos, não é? Quer que dessem ou não o vosso cunho. Sim, eu acho que sim, acho que tem essa funcionalidade. E o João foi muito amigo e muito simpático em ter escrito essas belas linhas que aconselho, mesmo quem não goste do disco, que leia o texto do João, que é do João Goberno, que é um excelente texto. Eu ia dizer, não, convém gostar do disco. Convém, mas enfim, há sempre essa hipótese. Mas o texto, acho que ninguém vai dizer que não gosta. Que é o cuidado que vocês têm aqui também de gostar do disco, porque até para combater um bocado a pirataria, que é a parte do design. Não tem nada de plástico, é tudo em papel, mas é um papel muito cuidado, muito, muito lustroso. E onde há o cuidado de pôr aqui logo em bom destaque as autorias dos temas. Isto é também uma homenagem, naturalmente. Claro, claro que sim. E acho que o produto físico, neste momento, se era uma longa conversa, se o disco vai ter vida média ou vida longa ou vida eterna, que será difícil, não é? Mas eu acho que enquanto há vida, há esperança, e enquanto há vida do disco, penso que valorizá-lo fisicamente é uma boa aposta sempre. A questão da pirataria também vos incomoda, naturalmente. Este aspecto gráfico também é para ajudar a combater? Esperemos que sim, esperemos que as pessoas tenham gosto em ter esse disco físico na mão, embora o nosso disco também esteja à venda no iTunes e tal, mas nós sabemos. Isso às vezes lembra-me, não tem nada a ver, mas pronto, lembra-me o veterinário do meu cão, que dizia: quando a gente encontra uma pulga, quer dizer que ele tem 10. E eu acho que quando a gente vende um disco, quer dizer que alguém já copiou 10. Um bocado isso. Portanto, acho que não havemos de andar longe disso, é inevitável, é algo que estamos a deparar. Mas acho que as pessoas, até tenho uma página no Facebook que criei, que é Comprem, Eu Compro Música Portuguesa. E não que a outra não valha a pena, mas o que a música portuguesa depende da compra dos portugueses não tem nada a ver com o que a música internacional depende da nossa compra, não é? Se Portugal inteiro não comprasse nunca mais, se isto fosse possível, discos da Madonna, para ela era igual ao litro, não é? Agora, não comprando música portuguesa e as pessoas não têm muita noção disso, e não vou, não cito nomes, como é óbvio, mas há artistas de grande nome que já foram despedidos recentemente das editoras, não é? E isso é preocupante. Aliás, aqui há algum tempo atrás, e a propósito do álbum 9, de um cantor que julgo que conhece, Luís Caracol, do Luís e a Lata, sim, de que partilham a HM Music. Agora já não estamos lá, mas sim, já estiveram. Nem não? Nós, nem ele. E recordo-me que na altura falávamos aqui e ele dizia, com uma piada, que o que mais o incomodava também era, e aliás não foi o primeiro a dizê-lo, era, não era o copiar, mas era o facto que alguém lhe aparecia depois com o disco que ele próprio tem, copiado para venda. E isso sim, é que é alguém que está a ganhar dinheiro licitamente. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma. Temos aqui vários lados, não é? Tem o lado em que se promove mais a música e a nossa música, digamos que mais gente ouve a nossa música, sem dúvida nenhuma. Há os que compram e há os que ilegalmente, que é o que a lei diz, né, fazem o download. Mais gente conhece. Agora, para quem vende discos, para quem a sua vida é vender discos, se calhar não acha assim tanta graça. Cidade internacional, os espiões vão de viagem, joga-se o xadrez mundial. Desafios. Imagine de que vem aqui ao Oliveira do Hospital fazer um concerto e que lhe dão a escolher duas bandas para vir consigo. Quem é que neste momento o Miguel escolheria? Com um concerto de seda escolheria duas bandas que estivessem no nosso disco, não é? Por um uma questão de não sei bem o quê, gostaria de ter o Jupan. Não para marmar em nada de justiceiro, mas uma coisa que até nos disse um dos autores da música, acho que não estou a cometer nenhuma inconfidência, ele achou estranho nós termos posto ban, porque os ban de há uns tempos para cá, eles foram banidos, não é? Por misturarem alguns assuntos, tem a ver com o João, com o João Loureiro, e isso era, acho que uma coisa nada tem a ver com a outra, são coisas completamente distintas, e gostávamos de os ver juntos de novo. E depois, para além de ser nosso amigo e sempre nos tratou muito bem, fez uma música para nós, neste caso, Dona Maria, no último álbum, o Rui Veloso, sem dúvida nenhuma. O outro desafio é isto, imagino que venha uma banda grande da cena internacional, e quando digo banda grande não sei o que é que estamos a falar, mas alguém que cedo fizesse a primeira parte, alguém gostaria muito de fazer uma primeira parte? Muito fazer a primeira parte dos meses. Curiosamente, as bandas recentemente têm muitas têm feito esta escolha. De Muse? Muse, e agora estou aqui a pensar que... Temos bom gosto. Sim. Não tenho pretensão de ser o original. Miguel, muito obrigado pela disponibilidade de ter para estar aqui na Boa Nova. Gostei muito. E vamos conseguir falar mais vezes, seja de seda, seja de Dona Maria. De que, no caso de Dona Maria, estou na expectativa da belíssima voz que vai haver. Fazer fé no que nos disse, a Patrícia Roque terá, e que é uma jovem de 28 anos. 28 Portanto, anos. Vai se encaixar muito bem aí no universo de Dona Maria. Sem dúvida. Miguel, muito obrigado por tudo. Muito obrigado. Dá-me um irreal.